Olha só! Olha a evolução! Novinha de hoje em dia, tchaca, tchaca, tchaca, tchaca. Ai novinha de hoje em dia, se prepara pra sentar. Ai novinha de hoje em dia, elas têm tudo, um macete. Tem um macete, dá fala pra mãe que é bicho. É tão dando de um fusquete. Eu vou logo no macete, macete. Eu sujeito outro, também tem o meu macete. O meu macete, camisinha na piroca, pra não sujar pau de toleiro. Cheiro de merda no pau! Sujou meu pau, foi de cocô!